Rádio Verde. Um programa da reciclagem produtora de sustentabilidade. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição da Rádio Verde, edição pós-natalina. Bom dia aos ouvintes e muito bom dia, Caco Rocha. Ho, ho, ho, Flávia Cunha e ouvintes aqui da Rádio Verde. É o nosso primeiro Natal com a Rádio Verde, né? Pra nós também é muito especial e a gente promete que não vai ser eco-chato hoje, né? Nesse programa de Natal, né? Temos uma outra proposta, uma outra visão, uma outra abordagem mais leve, mais pra cima e mais positiva, né, Flávia Cunha? Exatamente. Nós vamos falar então hoje sobre uma iniciativa muito bacana que rola na Zona Sul de Porto Alegre, mas que pode ser um exemplo para o mundo inteiro, né? Uma coisa legal mesmo, assim. Antes da gente falar qual é o tema do programa, Caco, vamos passar aí os contatos para os ouvintes? A gente quase não está conseguindo responder assim, a quantidade de mensagens, de e-mails do pessoal, mas, por favor, continuem fazendo contato com a gente, que assim que possível a gente vai responder a todo mundo, tá? Mas, enfim, né? Nos adicionem aí no Facebook, né? Então vai lá, curte a nossa página no facebook.com/reciclagem, reciclagem sem o M no final. Pode mandar e-mail também para o imprensa@reciclagem.org, fazendo seus comentários, sugestões, dando ideias, fazendo denúncias, enfim. Mas se você não quiser que elas sejam rastreadas, enfim, você pode também entrar em contato por telefone, né, usar uma... Aquelas mudar a voz, assim. Voz de Darth Vader, assim. Voz de Darth Vader, enfim, pra não se identificar. Ou pode também mandar um torpedo, então, pro nosso celular, né? Que é 51-8440-3333. Tá, e hoje... Não é de telepizza, mas é bom, né? 8440-3333. É o telefone oficial, né, da Reciclagem, que é essa produtora de sustentabilidade que, entre outras ações, promove a Rádio Verde. Sempre lembrando, já passamos o Natal, mas quem que tiver a fim de comprar produtos em harmonia com a natureza, dá uma olhada lá na nossa loja virtual, na fanpage. E exatamente, e também, inclusive, quem quiser nos apoiar aqui na rádio, né, a gente colocou lá a possibilidade de as pessoas nos apoiarem lá, comprando uma cota de apoio para aumentar o volume do discurso ecológico, né, então... A gente, infelizmente, não é patrocinado pela Petrobras ou pela Vale do Rio Doce, enfim. A gente quer ser patrocinado por pessoas como eu, como você, que estão afim, assim, de nos apoiar pra gente continuar fazendo um programa comprometido, né, com a natureza e com o futuro aí das nossas vidas e do planeta. E a gente vai falar hoje de uma opção de produtos orgânicos para quem curte se alimentar de forma saudável. E ainda de quebra, pode conhecer um lugar bacana da cidade, né? Que rola todo sábado, então, das 8 da manhã até 1 da tarde, na Avenida Guaíba, número 10.410, na esquina com a Dea Cofal. Lugar privilegiado da cidade, privilegiado pela natureza, à beira do Guaíba, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, Caco, entre outros assuntos. Exatamente. Claro, né? Vamos ter ecologia na mídia, Rádio Verde apoia. Tem estreia de quadro hoje. É, bicidica. Bicidica, né? Então... Ecologia radical e muita música, né? Mas antes da primeira música do programa... Vamos começar então com... Vamos então ao primeiro quadro do programa. Pensamento Verde. Até antes da Segunda Guerra Mundial, todo mundo cultivava de forma agroecológica, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos. A agroecologia é simplesmente a agricultura realizada no contexto de todos os fatores da natureza que contribuem para a produção. É uma forma de produção realizada de maneira mais natural e isso se exercita no campo para que o solo, a planta e os seres vivos permaneçam sadios. A raiz da planta mostra tudo o que está acontecendo com o solo e responde quais nutrientes ela precisa. É como se a olhássemos como um médico, que sabe como se apresenta uma doença. Nós estragamos a terra ao fazer a produção agrícola de maneira artificial. Essa então é a engenheira agrônoma Ana Primavesi, uma austríaca de 92 anos, naturalizada brasileira e uma referência na história da agroecologia e da agricultura orgânica no país e no exterior. A frase dela é de uma entrevista à revista Horizonte Geográfico. E a gente escolheu porque tem tudo a ver com essa feira ecológica, né? E é por isso também que a gente escolheu a primeira música, Caco. É que é, porque hoje então é dia de feira! Rádio Verde. Esse então Rapa com a música É Dia de Feira, porque vamos falar sobre a Feira de Orgânicos. Exatamente, né? E essa Feira de Orgânicos, então, resgatando, ela acontece então lá na Avenida Guaíba, número 10.410, né? Bem, é na esquina com a Deia Cofal, bem na beira do rio, né? Então, atualmente, né, o local então agora é chamado de Terra Íntegra. E além, né, da Feira de Orgânicos, é, na realidade ela é um ponto de encontro assim, com pessoas que se interessam por uma vida mais ecológica, mais saudável, mais sustentável, né? Pra você ter uma ideia, assim, é como se você entrasse dentro desse local e saísse de Porto Alegre, né? Porque é um espaço de mais ou menos 1.500 metros quadrados, somente com bioconstruções, né? Com construções feitas a partir de bambu e muita mata. Então, realmente, assim, é um local que tem um ímã, né? Quando você chega lá, não tem muita vontade de sair, né? E tem um outro destaque que é legal de falar sobre o local, assim, que é um dos únicos locais em Porto Alegre, em que eu conheço, que exista um banheiro seco. Né? A maioria das pessoas talvez não conheçam, nunca ouviu falar disso, mas um banheiro seco é o banheiro em que nosso cocô e nosso xixi não vai pro rio. Ele é transformado em adubo, em composto, e é usado, então, ali na horta, enfim, né, no próprio espaço, então não gerando resíduos pro meio ambiente, né. Mas enfim, assim, uma das grandes menina dos olhos lá da Terra Íntegra, né, além do trabalho que já acontece lá com Integrar o Bambu, né, que é um movimento, uma terapia que acontece com atividades e práticas usando o bambus, né, usando que preparam as pessoas para subir em árvores, e isso então tem vários efeitos colaterais extremamente positivos, né, na saúde. Além disso, né, então o principal destaque, né, é essa feira de orgânicos que acontece todos os sábados pela manhã, né? Então o pessoal, na época de festas agora, de Natal, de Ano Novo, o pessoal não vai parar, né, vai continuar lá, então o pessoal pode não vai perder lá o seu hábito semanal de ir na feirinha, né? E esses orgânicos, pessoal, eles são produzidos no assentamento Filhos de Cepé, né, em Viamão, que é hoje uma referência no país em termos de assentamento de reforma agrária, né. A gente não ouve muito falar, assim, a gente costuma só ouvir falar, assim, de que sem terra não trabalha, enfim, mas não, ninguém fala dos que dão certo, de onde funciona, né. Então, esse aqui, o assentamento Filhos de Cepé, é um dos que funciona e funciona muito bem, né. Então, ele funciona em Viamão desde 1998 e hoje, então, conta com 374 famílias, né, Flávio? Exatamente. E o Thiago Zanotelli, um dos sócios do Terra Íntegra, que administra esse empreendimento bacana, então, junto com o nosso brother Felipe Kawak, fala, então, sobre essa nova fase da Feira de Orgânicos, que começou no início de 2013 e passou por algumas modificações. Feira Orgânica está sendo recomeçada agora com o pessoal do assentamento do MST de Águas Claras, que é Viamão, né? A gente está com só um produtor, os estandes todos aqui são do mesmo produtor, né? Só que a ideia é, à medida que cresça no ano que vem, que a gente abra para outros produtores, né? A gente tem hortifrutis, basicamente, então nós vamos as frutas da estação, né? Porque a gente trabalha com o conceito orgânico, então são frutas da estação. Agora a gente está com moranguinho, né? Verão, moranguinho, amora, banana sempre tem. A gente está com todas as verduras, folhas, tem todas praticamente. Tem pães, mel, ovos de galinha caipira, né, de granja caipira. A gente quer expandir mais a questão dos hortifrutis mais, né? Mas é trabalhoso, né? Para fazer ali a terra dar certo, ela também é um assentamento que está num lugar onde a terra não tem tanta qualidade assim, né? Então exige um trabalho, né? A vida de agricultor não é fácil, né? Então tá, o Thiago comentou ali que o solo do assentamento não é bom e realmente a informação que se tem, uma matéria que a gente achou na internet, o comentário de que é mais areia do que terra, mas é produtiva se bem cuidada, o que fala uma agricultora que foi entrevistada então em uma matéria no site do Editorial J, feito por alunos da Famecos, da PUC, em setembro desse ano, que é uma das poucas referências que a gente encontrou na internet a respeito desse assentamento Filhos de Cepé. É, por algum motivo, assim, o pessoal não gosta muito de falar, assim, de exemplos de sucesso envolvendo os MST e assentamentos, com essas coisas, assim, de reforma agrária, né? Mas, enfim, né, pessoal, felizmente, né, pra nós, e infelizmente pra quem não gosta, dá certo, funciona. E a gente conversou com a agricultora Isabel Cristina Dalenogari, em que ela comenta, inclusive, né, que os produtos são mais baratos, né? Normalmente a gente acha que os orgânicos são mais caros, enfim, mas nesse caso, da feira, justamente por serem vendidos direto do produtor para o consumidor, são produtos mais baratos. Vamos ouvir aí. Foi um convite do Felipe, e aí agora ele convidou nós, né, produtor direto para o consumidor, né? Por isso que o nosso preço é um preço bem acessível, né? O pessoal que era acostumado a vir, que bom, o valor da alface é R$1, a gente produz, né? Então a gente tem como fazia esse valor mesmo. Nós fomos assentados em Viamão, na RS40, que vai para Cidreira, né? Fazem 15 anos que a gente está assentado lá. E a gente tem essa experiência de feira aqui em Porto Alegre há 3 anos, ali na reitoria da URGS, bem do lado do contraponto ali. Há 3 anos a gente está ali. E aí esse ano a gente começou a fazer uma ali no centro administrativo também, de manhã, embaixo da rampa da educação, e nas quinta-tarde lá na ESEF, no Jardim Botânico. E ao sábado a gente tem aqui com essa experiência, que a gente está 2 meses aí, né? É um lugar muito especial esse aqui, né? Eu acho que tem tudo para dar certo aqui, o pessoal vir conhecer, né? E realmente levar o produto orgânico, natural, produzido pelo próprio produtor e vendido direto, né, ao consumidor. O assentamento é dividido em área rural e área moradia, agrovilas, né? Mas nas agrovilas é em torno de 3 hectares. E essas hortas, elas estão mais na agrovila mesmo, né? No município de Viamão, nós somos o maior produtor de arroz orgânico do estado. A nossa lavoura é em torno de 1.200 hectares de arroz todo ano, né? Arroz orgânico, né? Então nós, no assentamento, a gente tem o arroz orgânico também. E as outras culturas também, fruta, horta, tudo orgânico, né? Então essa foi a Isabel, né, trazendo uma informação que provavelmente você não deve ter ficado sabendo, né, de que é um dos assentamentos com é o maior produtor de arroz orgânico do estado, né. Talvez isso não interesse aos outros arrozeiros, às grandes redes, mas enfim, existem exemplos de atividades que dão certo e que são socialmente corretas e engajadas ecologicamente. Nós estamos falando de uma delas, né, Flávia? Pois é, e a gente ouviu algumas pessoas, né, que estavam lá no espaço no dia que a gente foi visitar, Caco. E a Rose Lert é uma frequentadora habitual da feira. E ela explica então por que ela compra os produtos lá. Qualidade de vida, em primeiro lugar. Qualidade de vida necessariamente inclui o meu alimento que eu como. Então, o que me traz aqui é a pureza dos alimentos. É o contato com as pessoas que fazem esses alimentos. Isso aí, para mim, é um dos motivos que eu estou aqui todo sábado. Então, a minha qualidade de vida vai depender da qualidade de vida do meu corpo e do que eu me alimento. E aí no fundo vocês ouviram uma cigarra, ela não foi contratada para gente para ilustrar essa matéria, né? Realmente como é um ambiente bem natural, vamos dizer assim, né? Os bichos todos se sentem à vontade, inclusive para participar das gravações, né, Flávia? Pois é, e aí o Caco conversou com uma outra frequentadora, Caroline. Então ela é nova na Zona Sul, né? E aí ela tava lá conferindo então a feirinha. É porque a gente gosta bastante de alimentos assim, sem agrotóxico, né? E aqui na Zona Sul a gente nunca tinha visto, né? A gente morava antes no Menino Deus, daí a gente ia na feira de lá, mas aqui a gente não tinha visto ainda. E daí a gente passou aqui perto, viu a placa e resolveu vir pra conferir como é que tinha. Tá bom, e o que que vão levar aqui? Por enquanto, um arroz integral. Agora a gente vai ver o resto. Então aí a Caroline conferindo então o arroz, né, e ressaltando de novo que a cigarrinha ela não fazia parte oficial do programa, resolveu participar aqui da Rádio Verde. Seja muito bem-vinda, né, cigarrinha. Ah, e é legal de falar, né, Caco, que lá os caras ficam ouvindo a Rádio Verde enquanto tá rolando a feira, né? Exatamente. Então, assim, é legal. É mais um motivo para conhecer lá o Terra Íntegra, que os caras ouvem a Rádio Verde, são nossos ouvintes, então a gente apoia mais ainda. Mas acho que assim, fora de brincadeira mesmo, Fábio, é um espaço que eu gostaria de chamar, assim, acho que a principal coisa daquele espaço é porque ele é um ponto de encontro, né? Naturalmente, quando a gente chegou para fazer a matéria, já chegou o Pinha Fixa, que era um amigo já que a gente conhecia na internet, de bicicleta. A própria Rose, que deu o depoimento primeiro, chegou de bicicleta. Então, ela é um espaço que é um ponto de encontro, assim, pela galera que tá afim de uma coisa diferente, enfim. Inclusive, essas atividades diferentes, né, não é só a questão da feira orgânica que acontece lá. Alguns eventos também vêm acontecendo lá. O principal destaque é pro Cinemato, né, que acontece agora nessa época de final de ano, acho que não vai ter mais, mas aconteceu algumas edições esse ano, em que acontecia exibição de filmes lá, né, numa proposta bem diferente, assim, de se projetar ela no, no teto e as pessoas irem... A geodésica, né? Geodésica. Que é essa, uma estrutura de bambu. É muito legal, né? Lá, a parte de bioconstrução também é um... Eu acho que é um negócio legal das pessoas conferirem, né? É um atrativo à parte, né? Agora também a Terra Íntegra também tá no ritmo de obras da Copa, né? Lá e tem... Agora estão construindo a Casa da Copa, né? Que não tem nada a ver com futebol, mas é uma casa que está sendo construída com dois andares, né? Em que a visão do segundo andar é da Copa das Árvores, né? Não da Copa do Mundo. Então, além dessas atividades que a gente falou no início, né? Integrar o bambu, enfim, do cinemato, tem uma atividade que está acontecendo, então, todas as quartas-feiras, né? Que é conduzida, então, pelo Thiago Bueno Camargo. Então, ele ministra um grupo, né, conduz um grupo de comunicação não violenta, que rola então às quartas-feiras das 7h30 às 9 da noite, né? E também durante a feira ele é responsável por fazer o suco verde e outras opções de suco assim que a gente experimentou e que são sensacionais. Então vamos ver o que o Thiago nos fala aí sobre o grupo. O desenvolvimento da empatia é uma habilidade que a gente busca aprofundar aqui nesses grupos de comunicação não violenta. Entre outras coisas, a comunicação não violenta também nos proporciona nós tomarmos maior consciência e identificarmos o que se passa dentro de nós. Por exemplo, nosso universo sentimental e emocional, a gente aprende a identificar com clareza o que acontece conosco quando nós observamos um fato que nos gera, por exemplo, um mal-estar. E num nível mais profundo ainda, ela identificar quais necessidades estão gerando esses sentimentos. Então você identificar o que ocorre no nível dos sentimentos, emoções, isso seria uma espécie de fumaça, indicando que há fogo. E o fogo seria o nível das necessidades. Então que necessidades dentro de mim estão gerando essas emoções, estes sentimentos, e de que forma eu posso atendê-las sem responsabilizar as outras pessoas por isso. Então aqui a gente busca desenvolver uma nova forma de linguagem, onde você com uma certa clareza consiga ter um maior autoconhecimento, de modo a identificar todos esses fatores dentro de si, e também saber expressar isso para as outras pessoas de forma empática. Então tá, esse é o Thiago Bueno Camargo, então, falando sobre esse grupo de comunicação não violenta. É isso aí, então, até ele me comentou assim que em Porto Alegre é um dos únicos, é feito em 5 locais esse tipo de trabalho, assim, né, e ele é um dos que ministra em 3, assim, então, quem tá na Zona Sul, assim, é um toquezinho conhecer essa atividade aí pra de repente conseguir conhecer, se conhecer melhor e se comunicar melhor com as outras pessoas, né, Flávia? É, e eu acho que é bem legal, a gente trouxe esse só um dos exemplos de iniciativas bacanas que rolam não só aqui em Porto Alegre, mas em vários lugares do país, que ainda bem, né, que tem esses, acho que dá para chamar esses núcleos de resistência, assim, né, de pessoas que acham que é possível sim ter um modelo de vida mais tranquilo, mais na boa, mais em harmonia com a natureza, né? Já que a gente está em plena essa era, assim, do estresse, da correria, do excesso de informação e tal, que dá para conciliar, né? Acho que dá para conciliar esse, assim, tipo, tá conectado com a internet, mas também tem os seus momentos de relax, né? É, na realidade, eu acho que é o tipo de coisa que é um avanço, mas que parece um retrocesso, né? Porque tem uma vida mais simples, né? Tanto na agricultura, né? Boa parte da história da humanidade não se cultivou com agrotóxicos. Então, uma agricultura orgânica é se retornar às origens, né? A questão do contato com a natureza, que tem um espaço, também é uma questão de se retornar às origens. Outra, do contato humano, né? A Rose comentou ali, né? Ah, eu venho aqui para ter o contato direto com as pessoas que fazem os produtos. Então, a gente tá falando também de uma outra forma de consumo, outra forma de se relacionar, né? Mas, para quem não tem a possibilidade de ir até Ipanema, na Zona Sul, ou não mora na Zona Sul de Porto Alegre, alguns supermercados têm opções lá, uma partezinha lá de hortifruti, que é orgânica e tal. Dá uma conferida se tem o selo de orgânicos, que também é uma, uma conquista dos últimos tempos, né? E também nos bairros da cidade tem outras feiras, né? A própria Isabel, que participa lá, participa também em outros pontos da cidade. Então, vamos tentar, de repente, desatolar aquelas filas do supermercado, enfim, e procurar opções de alimentação que, com certeza, se o último programa a gente falou sobre energia nuclear, a alimentação é a nossa energia, né? Então a gente vai ser o tipo de alimento que a gente come, né? É, e acho que tem aquela visão, né, que a gente estava comentando antes, de que os alimentos orgânicos são, os produtos orgânicos são mais caros, e nem sempre é isso, né? Acho que tem, dá para dar uma pesquisada e ver produtos que sejam em conta, né, do tamanho do seu bolso. É, e acho que agora vamos de som, então, vamos dar uma relaxada aqui. Vamos ouvir um sonzinho aí hoje que é... Aquela Paz, Charlie Brown Jr. É feita de atitudes nem sempre decentes. Não lhe julgam pela razão, mas pelos seus antecedentes. É quando eu volto a me lembrar do que eu pensava nem ter feito. Vem e me traz aquela paz. Você procura a perfeição, eu tenho andado sobre efeito. Posso te dizer que eu já não aguento mais. Sinto que eu não vou mudar, sua causa não tem jeito. Quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? Isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Lidei com coisas que eu jamais entenderei. Ah, se eu pudesse estar em paz, me livrar do pesadelo de vê-lo nem assustado e não poder ajudá-lo, não. Você não poder mudar, porque estás tão revoltado, irmão. Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Vida é feita de atitudes nem sempre decentes. Não lhe julgam pela razão, mas pelos seus antecedentes. Cuidado com seus passos. Rádio Verde. Essa é a Rádio Verde no ar, na sua edição pós-natalina. E vamos então de imediato a mais um quadro do programa. Ecologia na mídia. Essa saiu então no site da BBC. A agência que vigia os medicamentos e os alimentos nos Estados Unidos anunciou que as gorduras trans são prejudiciais para a saúde, que levou então as autoridades desse país a proibirem o uso desse tipo de substância nos alimentos produzidos. Na verdade, a gordura trans é bastante usada em alimentos processados para aumentar o tempo de vida útil dos produtos. Os nutricionistas alertam para os perigos desse tipo de gordura, que contribuem para as doenças cardiovasculares. Então, a gente vai falar que os alimentos que terão que passar por mudanças no seu processo de fabricação, isso lá nos Estados Unidos, né, Caco? É, provavelmente aqui também, né? Não deve ser muito diferente. Então, o primeiro são os biscoitos salgados e doces, né? Esses produtos geralmente contêm gorduras trans em estado sólido, que os deixa menos oleosos. As gorduras boas já desempenham esse papel. O problema todo é que elas são mais caras para a indústria alimentar. Então, o que eu falei é que vai ter que mudar, as mudanças vão ter lá nos Estados Unidos. Aqui vai continuar sendo assim, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, o segundo tipo eles vão começar a ouvir a Rádio Verde e vão fazer pressão para mudar isso também. Vamos fazer pressão, então. Outro tipo de alimento que tem problema aí, que tem gordura trans. Pipoca para micro-ondas. As gorduras trans sólidas são usadas nas pipocas, conservando o produto durante mais tempo. A alternativa é usar o método antigo. Azeite na panelinha ali, é aquilo ali mesmo. Dá mais trabalho fazer o quê? Eu que sou preguiçosa, né? Gosto de uma pipoca no micro-ondas, mas tem gordura trans. Uma pior que tem no YouTube, se colocar assim, ó, pipoca no micro-ondas, azeite. Tem um jeito de fazer que tu faz no micro-ondas com azeite usando milho. Tu usa o milho mesmo, assim, e fica a mesma coisa. Foi um norueguês que inventou, assim, e... É bem ousado e funciona. Pois é. No vídeo funciona, eu nunca tentei fazer em casa. É, vamos tentar então. E outra, né, de que a pipoca é essa, que é pra fazer na panela, ela é bem mais barata que a de micro-ondas. Ó, oh, então. Ah. Outro tipo de alimento, então, Caco, são as pizzas, os salgados congelados? Sim, né, os especialistas sugerem que as pessoas, então, façam o lógico, né, comprem produtos frescos e produzam em casa e os congelem, né, daí não vão estar consumindo gordura trans. Também a manteiga vegetal e a margarina em barra. Então, os especialistas sugerem que se use manteiga em vez de margarina, porque a origem animal do produto é facilmente assimilada pelo metabolismo. Melhor ainda seria, segundo os nutricionistas, né, utilizar gorduras líquidas como azeite em vez de gorduras sólidas, como manteiga ou margarina. Além disso, né, lá, né, que deve ser muito mais utilizado que aqui, as natas para café, né, também existem versões desse produto sem gordura trans. E ainda assim há substitutos que são ainda mais saudáveis, né? Como o próprio leite ou o leite de soja. É, lembrando pra quem... Eu na hora não me dei conta que é nata pra café, né? Mas é aquele... Tem um, é um, fica um negócio branco em cima do café, assim, se tu vai comprar... Creme, não é? É um creme bem gorduroso mesmo, assim, que normalmente aqui no Brasil a gente não costuma fazer isso em casa, mas tu vai, assim, nos cafés, assim, tem essa opção... Que é para tornar o café mais gordinho, né? E a sexta opção aí é o glacê pronto. Então é que são usados, né, esse glacê para os doces fiquem mais sólidos e estáveis, né, durante mais tempo. Apesar dos inúmeros esforços da indústria alimentar na procura de alternativas mais saudáveis, os especialistas asseguram que é melhor fazer o glacê em casa, utilizando açúcar, manteiga, leite e baunilha natural. Então tá, fica a dica aí nessa época do ano aí, a gente come tanta coisa, né, que engorda. Vamos tentar evitar esses produtos aí, né, e essa aí da pipoca é uma dica bacana mesmo, pra gente tentar evitar, pelo menos isso aí que fica fácil, né, faz no micro-ondas lá com azeitezinho, né, e a gente vai... Nós vamos testar e ver se funciona semana que vem, a gente fala. Ah, isso aí, beleza. Então tá, e vamos a mais um quadro do programa, então. Rádio Verde apoia. Então a gente tá deixando registrado aqui na semana passada, né, aconteceu em São Paulo, dos dias 18 a 20 de dezembro, a quarta edição da Expo Catadores, né. Então é um evento de negócios, mas basicamente é um evento que é de congregação, de articulação, então, das cooperativas e galpões de reciclagem de todo o Brasil, né. É um evento que é uma realização... do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, né? E essa quarta edição, então, mostra a maturidade, né, desse evento internacional, né? Já que mais de 7.500 visitantes participaram de todo o Brasil, incluindo representantes da América Latina, Caribe, Índia e alguns países da África, né? Então, alguns destaques, né, além da feira de negócios, que traz uma série de implementos e novas tecnologias aí para o conhecimento dos galpões. No último dia do evento, no dia 20, foi lançado o livro Do Lixo à Cidadania, né, um guia para a formação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, tem uma tiragem inicial de 10 mil exemplares e vai ser destinado gratuitamente para os 5.500 municípios de todo o Brasil. Então, além da versão impressa, quem se interessar pode acessar essa publicação e outros conteúdos no site, que é www.dolixoacidadania.org.br. E um outro destaque também dessa edição da Expo Catadores, né, que a edição de 2013 ganhou o selo verde, né, de evento responsável. Esse selo é dado pela Ecomeia, né, que é uma ONG, e é dado para organizações idôneas que se tornam multiplicadoras de conceitos sustentáveis através de suas ações, né, com foco então na educação ambiental e preservação do meio ambiente. E a Rádio Verde também apoia a meditação como analgésico. Um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, da Espanha e da França concluiu que a meditação tem poder analgésico e também anti-inflamatório, porque a atividade diminui os níveis das substâncias que causam o estresse e as dores no organismo. Então, por isso, né, o estudo sugere que, aliado a um modo de vida saudável, a meditação é capaz de aumentar a imunidade do corpo e espantar doenças de forma eficaz. Então, o objetivo, então, de analisar os efeitos da meditação no organismo, então, o estudo comparou dois grupos. O primeiro, composto por meditadores experientes, e o segundo era formado por pessoas que não realizam essa prática zen. Depois de 8 horas de meditação, o primeiro grupo apresentou menores níveis de substâncias inflamatórias, o que significa dizer que, além de reduzir a dor, a meditação também é capaz de trazer uma recuperação física mais rápida, depois de uma situação traumática ou estressante. Então é isso, né? A gente apoia. Então, mais meditação e menos estresse, né? É, colocar talvez uns 5 minutinhos do seu dia, investir em 5 minutinhos do dia numa meditação pode trazer benefícios aí intangíveis, né, pra nossa vida. Então, uma boa meta pra todo mundo, 2014, essa época do ano aí, fica todo mundo pensando o que fazer pro ano novo. Então, assim, isso é fácil. Vai lá, faz um pouquinho de meditação. Dá uma parada, né, na correria do dia a dia. E a gente vai chamar uma música aqui dos caras que certamente concordam com a gente, né, Caco? Exatamente, né? A gente foi na semana retrasada, eu acho, num show dos The Dharma Lovers. É uma banda aqui do Rio Grande do Sul, né, que faz uma música pop. Não, pop, acho que o Nenung não ia gostar, né, mas ela não... É uma música única, assim, eu acho que não dá pra enquadrar em nada. Mas que traz muita filosofia, traz muitas, as suas letras são muito inspiradoras, né? É, os caras são budistas, né? E falam muito sobre essa questão aí, tem esse CD novo deles aí, esse trabalho novo que é o Espaço, o nome. Tem uma música que fala sobre meditação, mas a gente vai chamar a faixa título. Eu tava tentando lembrar como é que era, porque era bem curtinha, né? Pois é, fala sobre meditação, né? Mas é que era bem curtinha, então a gente vai trazer essa aí do Espaço... Também tem muito a ver com essa filosofia zen aí. Os caras mandam muito bem. Rosto ao sol, raios de luz. Esse tal corpo fatiado em mil pedaços, como se pudesse a cor se dividir. Como se fosse eu de fato diferente do que vejo em você. Sou espaço e gosto de expandir a vastidão que somos, tente traduzir. Se existe algo separado de nós, diga de onde o pensamento virou voz. Diga-me onde a ideia estava antes daqui. Eu já fui quase tudo. Fui uma pulga, caranguejo, rei maluco, sei não. Só quero mais, quero ampliar minha visão, reconhecer vivendo em ti. Sou espaço e gosto de expandir a vastidão e sou um sem te traduzir. Se existe algo separado de nós, diga de onde o pensamento virou voz. Diga-me onde a ideia estava antes daqui. Sou espaço e gosto de expandir a vastidão que pensamento virou voz. Diga-me onde a ideia estava antes daqui. Nesse clima zen aí, espaço, os The Dharma Lovers, né? Os caras que fizeram um showzaço lá no Teatro do Sesc, né, Caco? Com... lançamento do disco, né, e acho que é legal registrar, assim, quando a gente percebe que quando os artistas estão fazendo uma coisa que realmente curtem muito, assim, né. A gente acabou sentando na primeira fila e dava pra perceber nitidamente, assim, o Nenung, que é um dos vocalistas, ele ficava arrepiado cantando as músicas. E uma coisa que aconteceu em mais de uma música, assim, é como se ele realmente entrasse em transe fazendo aquilo, assim. Então, realmente, assim, não é uma música, ah, vou fazer, não, é uma música pensada, realmente, de alma, de coração, assim, realmente é uma excelente experiência participar de um show do Dharma Nova. É, e o show teve um clima muito bacana, assim, porque aquela coisa, né, o pessoal já tá ficando mais velho, assim, todo mundo com filho, né, então... Fornazier, né, com a filhinha dele, que de vez em quando ela dava uma entrada no palco, dava uma caminhadinha ali, ela dançou algumas músicas, né, junto, assim, então foi um clima bem zen, e também a filhinha do Sassal, batera, né, também, menorzinha, assim, também, ela dava umas caminhadas pelo palco, quando via, tava lá perto da bateria, tava lá perto do pai, né. Mas ela pegou a baqueta quase como se fosse tocar. É, pois não, já deve estar acostumada a ver o pai quebrando tudo na bateria, né. E, então foi esse clima, assim, muito legal, e eu acho que é isso, assim, né, de ressaltar também essas iniciativas que são feitas com muito coração, não só pelos músicos, né, porque tem esse selo aí do nosso amigo Eduardo Santos, né, do Edu Santos, que é o Loop Discos, né, então, assim, o cara faz também porque ele acredita e porque ele ama esse tipo de som, né, então eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é muito louvável, a gente chega nessa época, assim, de final de ano, assim, né, a gente fica mais sentimental, assim, né, então acho que é legal falar dessas coisas bacanas também, né, das pessoas que trabalham com alma, com coração, né. Acho que é uma boa vibe pra encerrar o ano, assim, né, acho que esse espírito, assim, é uma coisa que a gente não deve ter só no final e no começo do ano, né, mas talvez... fique mais exacerbado, né. É. E aí eu aproveito aqui pra te perguntar, Caco, antes dos nossos outros quadros do programa aqui, vamos fazer um parênteses aqui, qual é o teu desejo aí ecológico para 2014, já que esse é o nosso último programa do ano? Isso não foi combinado, né, isso tá acontecendo assim, ó, de improviso, realmente, para me pegar assim no contraponto. Mas acho que se eu tivesse um desejo para 2014, seria o de menos carros nas ruas. Sabe? Mais silêncio, menos carros nas ruas. Eu acho que isso seria uma coisa que eu gostaria de ver. Apesar de, certamente, não é isso que o Fortunato vai fazer, mas é o que eu gostaria de poder ver. Queria mais ciclovias, né? Então, assim, a gente vai, então tem tudo a ver, o teu desejo pra de ano novo tem muito a ver com o nosso quadro. Mas qual é o teu desejo ecológico pra 2014, Flávia? Só eu que vou ficar numa saia justa? O meu desejo ecológico, ele é bem simples, assim, pra mim, assim... que eu acho que 2014, para grande parte da população é o ano da Copa do Mundo. Para mim, eu gostaria que isso fosse o ano em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fosse realmente cumprida. Já que colocaram lá no papel que era 2014, quando estava bem longe, né? Ah, é só em 2014. Não, 2014 já chegou, né? Então eu quero ver, vamos ver. E vamos ver se vão ter instrumentos para que a população possa cobrar que essa política seja seguida. Que chata, né? Todo mundo falando depois, em Copa do Mundo para 2014, sabem, né? Por que chamam de ecochata? Flávia, que é que as pessoas que o governo cumpra a lei. Onde você viu isso, Flávia? Pelo amor de Deus. Pois ainda é, mais uma chata, lei que eles criaram, né? É. Enfim, né? Mas a gente acaba ficando, né, quando a gente começa a pensar mais sobre essa questão aí de ecologia, meio ambiente, é difícil não ficar com um pensamento focado para isso, né? Mas eu acho que tem muita gente pensando como a gente, nós não estamos sozinhos nisso, né? Inclusive nessa batalha aí por um estilo de vida mais saudável, né? Então, assim, mais amor, menos motor, né, Caco? Exatamente. Tivemos aí o prazer de conhecer aí o mais profundamente o pessoal das bikes aí, pessoal que tá no ativismo, né, que não é para si, né, mas sim para os outros, pros que não são ciclistas. E conhecemos algumas pessoas e eu falei da ideia de a gente fazer novos quadros, enfim, trazer algumas dicas, né, para quem quer começar a andar de bike. E nós tivemos algumas pessoas que se interessaram e que estão começando a contribuir. Então hoje a gente tá com o Gilson aí, já fez o relato lá na semana passada daqueles desdobramentos lá do plano cicloviário. Mas hoje, então, assim, nós vamos falar realmente do que interessa, né? Que é o pedalar, assim, trazendo aí uma dica aí pra quem tá pensando se vai pedalar ou se não vai, enfim. Uma dica aí, talvez, pra você começar a pensar no assunto. Bici dica. Olá, ouvinte da Rádio Verde. Meu nome é Gilson Wingst, sou ciclista entusiasta dessa forma de transporte ecológica, saudável e divertida. Quer fazer parte da solução e tirar um carro da rua? Confira a Bici Dica com Gilson Wingst. Decidido a deixar o carro em casa e usar a bicicleta que está parada na garagem para se locomover? Antes de encarar o trânsito, verifique alguns itens básicos. Calibragem e estado dos pneus, freios, marchas e lubrificação da corrente. Uma revisão em uma oficina custa cerca de R$ 35,00 e vai deixar sua bici pronta para fazer a diferença. Essa aí foi a dica hoje do Gilson, né? Então é o primeiro caminho, assim. Normalmente o pessoal das lojas de bike, assim, são muito parceiros, assim, né? Eu já tenho a minha loja lá, que é onde eu vou, né? E o pessoal é muito parceiro, então, pra pedalar em segurança, tira a bicicleta, já sai com medo, assim, mas vai por cima da calçada, empurrando, leva na loja, o pessoal regula, já engraxa, já deixa tudo direitinho e já vai trocando uma ideia aí com o pessoal, com a gente aqui da rádio, com o próprio Gilson, com o pessoal do ciclismo. O pessoal gosta de ajudar quem quer começar no trânsito, né? E quem quer mais dicas, fica ligado aqui com a rádio, que agora toda semana nós vamos ter uma dicasinha aí pra te motivar e te inspirar, né, a deixar o carro em casa e sair de bike. Tá, e vamos radicalizar então, Caco Rocha. Ecologia Radical. Bom, então hoje, né, nessa semana aí de pós-Natal, Ano Novo, né, queria começar conversando com o pessoal, assim, sobre um assunto, né, que tudo que a gente tem, assim, por incrível que pareça, ela vem da natureza, né? Eu falo que é incrível porque a gente não relaciona, assim, né, o computador que a gente tá usando, ou o computador, ou o brinquedo, né, que a gente presenteou alguma criança no Natal como alguma coisa natural, né? A gente sempre pensa que a natural é a cenoura, é a árvore, é o macaco, é a água. Mas na realidade, né, se a gente olhar assim ao redor, se você olhar ao redor, independente de onde você está agora, se está no engarrafamento, em casa, na praia, mas tudo que tem ao seu redor, né, vem da natureza, né? Ah, mas por que que tu tá falando disso hoje, cara? Bom, eu tô falando disso porque na realidade o consumismo, né, ele aumenta muito nessa época do ano, né? E Então, além de todas as coisas, né, virem da natureza, apesar de muitas vezes a gente não perceber que elas vêm da natureza, além de tudo isso vindo da natureza, tudo que move então esse nosso sistema, o transporte, o consumo, enfim, são recursos naturais, né? Então é essa relação invisível do consumo com os impactos na natureza que é a mola mestra, então, desse funcionamento do sistema em que a gente vive, né? Então, parece, mas quando a gente tá consumindo as coisas, a gente tá, enfim, consumindo recursos naturais. Não parece, mas é, né? E isso é um pouco de contrassenso, né? Com o espírito dessa época de final de ano, né? De paz, de harmonia e, principalmente, né? De renovação, né? Tanto o Natal quanto o Ano Novo, né, se fala muito na renovação, né? Então, que a gente pense assim, né, que por outro lado também tudo que a gente consome um dia foi natureza, então um dia também vai virar lixo, né? E naquela história que a gente já falou que não existe a natureza, então que talvez a gente pare pra pensar, né, essa semaninha aí que o pessoal faz férias, enfim, que muito mais importante do que o presente, né, são as nossas atitudes, né? E não tô falando para as pessoas não darem presente ou não se presentearem assim que possível, mas pensarem que isso é só um simples ato, que o mais importante são as atitudes que a gente tem e que a gente principalmente repense algumas atitudes pro ano que vem, pensando em consumir menos ou pensando em consumir de uma forma consciente. Então, essa é a dica então radical de hoje, né, Flávia, da Ecologia Radical. É legal a gente pensar assim, né, Caco, um grande shopping de Porto Alegre, ao invés de ter decoração que lembrasse alguma coisa, assim, né, Papai Noel, ou que tivesse alguma coisa que tivesse a ver com a questão do nascimento de Jesus Cristo, tinha uma, como se fosse o shopping embrulhado para presente, assim, né, então assim, é isso, né, Natal é presente. Será que é isso mesmo? Eu acho que tem alguns valores que estão muito deturpados, né? A gente falou sobre isso num programa sobre consumismo infantil, que a gente aproveitou a data do Dia da Criança, né? E a gente conversou com a psicóloga Juliane Toschi. Então, assim, para quem não ouviu, tá lá no nosso site, reciclagem.org/radio-verde. Né? Dá uma procurada lá, porque a gente falou algumas coisas muito legais Não é uma questão pontual, né, de que não é uma questão da data, do dia da criança ou do Natal, de que, na verdade, se criou uma coisa tão grande com essa questão do consumismo com as crianças, principalmente, né, que são atacadas pela publicidade, assim, de que a criança acha que tem que ganhar presente todo dia. E se no dia das crianças, isso é com as crianças, né, no Natal, é uma coisa que parece que oprime a todo mundo, né? Todo mundo, então, tem que dar presente e tem que gastar e tem que isso, tem que aquilo. E até é bom lembrar, né, que na realidade o Papai Noel nem era vermelho, né? Inicialmente, assim, isso foi uma adaptação da própria Coca-Cola. Isso foi um trabalho aí de conclusão, aí, né? Um trabalho na Faculdade de Comunicação da UFRGS. Então, dessa construção, né? Então, acho que sim, esses momentos de celebração são importantes para congregar as pessoas, para criar marcos, enfim, mas a gente não deve se deixar levar por isso, assim, né, profundamente, porque senão a gente vai continuar fazendo o que todo ano acontece nessa época de final de ano, que é os aterros ficarem mais cheios. É a época do ano que mais chega lixo, que é onde mais se consome. Então fica a dica, né, de que tudo que a gente consome um dia vem da natureza e um dia vai virar lixo, né, então vamos tentar harmonizar um pouco isso, né. Tem um vídeo que é muito legal, que está disponível no YouTube, para quem quiser assistir aí, para quem quiser, de repente, entender por que que as crianças atualmente são tão consumistas, que é Criança, a Alma do Negócio, que é para tentar ver se os pais conseguem frear, né, essa atitude das crianças. Porque tem isso, né? Tem muito pai que acha que amar é dar coisas, e amar é muito mais do que isso. Então, assim, a gente está nesse programa pós-natalino, né, Caco? Mas lembrando, assim, né, de que tem essa vibe aí da criança querer presente todo dia, de repente, já depois do Natal, já tem criança achando que merece ganhar mais, porque a TV tá dizendo que ela tá. Tem que pedir pro papai e pra mamãe. E nessa levada, assim, já que é o último programa do ano e de saias justas, assim, eu queria te perguntar, assim, ó, qual foi o melhor programa da Rádio Verde esse ano? Melhor, assim, que tu mais gostou de fazer, ou enfim... Eu acho que foi um ano de muitos desafios, né? Assim, para eu comecei, né? Tem uma trajetória aí na grande mídia, aí 15 anos, né? Trabalhando em rádio comercial com todo mundo sempre meio que me dizendo o que eu tinha que falar, né? E aí foi a primeira vez com esse desafio de ter liberdade total e independência total, desde da produção da pauta até entrevistar, né? Ser repórter, produtora, redatora e, né, apresentadora. Então foi um ano de muitos desafios, assim, Caco. Então eu acho que... Eu gostei muito desse programa sobre consumismo infantil, sabe? Eu acho que foi um programa que eu recomendo aí que as pessoas... ouçam, porque isso realmente não vai estar em muito lugar, não, porque quem é que vai falar sobre não, que as pessoas não devem comprar coisas, né? Já que normalmente tu é patrocinado por grandes empresas, né, que vendem, entre outras coisas, brinquedos, né? Então, como a gente não é patrocinado por grandes empresas, assim, se você quiser nos ajudar, você entra na nossa loja virtual, né? www.reciclagem.org/loja. E ali você entra na nossa loja no Facebook, pode comprar uma cota de apoio, nos apoiar aqui na rádio. E também, se não quiser apoiar financeiramente, quiser nos mandar um e-mail e dizer que nos ama, também a gente gosta. É imprensa@reciclagem.org. Então tá, a gente vai ficando por aqui, desejando, então, já que a gente volta só no ano que vem, né, cara? Ah, quanto tempo! É, mas a gente deseja, então, uma feliz passagem de ano pra todo mundo aí, né? Que seja uma virada de ano bacana pra todo mundo. Isso aí, que 2013 realmente pode ter sido considerado um ano difícil, né? O pessoal mais espiritualista fala que é um ano de transição. Então, 2014 é nosso primeiro ano em rumo à luz, né? E, enfim. E como a gente tá... Vamos encerrar, assim? Isso aí, vamos de som agora, ainda nesse clima pós-natalino aí, com os caras que eu gosto muito. Eu curto muito punk rock. E os caras fizeram canção de Natal, né? Até isso o Ramones fez, canção de Natal. Merry Christmas. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and hit the sleigh and tell her why is it always this way. Talk to me a bit.